mais um contatinho nessa semana. Ei, e sentando carona, fecha o olho e seca outra mão. Ela fica maluca, nada mal. Mais de 100 nas suas curvas. E mais um contatinho nessa semana, né? Ei, e sentando carona, fecha o olho e seca outra mão. Ela fica maluca, nada mal. Mais de 100 nas suas curvas. Ela dá amor porque eu sabia conversar. Dei mó valor pra nega, nem liguei se ainda. Num toque te fiz ouro, tipo que nem rei me das. A meu teto feliz fazer gozar sem penetrar. E mamãe falou que assim que trato uma mulher. Seu assunto é putaria, eu gosto do que cê quer. Vento na cara e para dar o pá da teneré. Qualquer série na tele, brigadeiro de colher. E ela gamou, mas não queria nada além de um momento sincero e duradouro. E num mundo cheio de mente vazia, por apenas um dia nós se apaixonou. E se juntar esses moleque não dá um. E o gostoso na cama é sermos dois. Ó o tamanho da minha pica, mó machão. Ela finge que curte e depois. Eu não sou tão sensível, saque mão. Só que eu olho no olho pra falar. Do teu nariz em pé na frente dela. E abaixa a cabeça se eu passar. E nós taca fortão na hora certa. Nós novo que é minha coisa predileta. Nós sabe que não é santa essa garota. Mas às vezes prefere ser discreto. Quando acaba o tesão nós não distrata. Quando chega lá junto grita é teto. Nunca te ensinei nada, é tudo troca. E é por isso que a porta segue aberta. Eu liguei pra mais um contatinho nessa semana, né? E senta no carona, fecha o olho e seca outra mão. Ela fica maluca, nada mal. Mais de 100 nas suas curvas. E mais um contatinho nessa semana, né? E senta no carona, fecha o olho e seca outra mão. Ela fica maluca, nada mal. Mais de 100 nas suas curvas. E dá um perfume da Chanel pra mina. Pois quando o lugar fica tipo cocaína, ela me dominou. Sua casa é de frente pra minha. Se toca o lugar fica, o pai perde a postura e te chama de amor. Sabe que eu te trato bem. Ela me ligou querendo viver uma aventura. Diz que tem medo de altura, então segura minha mão e vem. Já tamo no céu, mocota e tu nem percebeu, neném. Yeah. Deixa que eu vou conduzir. Me passa a palavra, cê sabe eu não sou de mentir. Desde quando eu te vi, surpresa seria se eu não te trouxesse aqui. Rebolando seu bundão, tá louca pra tomar tapão. Você que me dá condição, cê sabe que eu sou perdição. Então vem, cê tem o seu carro, banca seu corre, não curte quem pega revólver. E ela fecha comigo, já me deu abrigo, não costuma contar com a sorte. Ela é respeitada e bem posturada. Na cama ela foge bem, por isso eu sou seu refém, você é foda. E mais um contatinho nessa semana. Ei, e sentando carona, fecha o olho e seca contra a mão. Ela fica maluca, nada mal. Mais de 100 nas suas curvas.